santo e vim na missão. O bagulho é bang e é som de ladrão. Roubando a cena, fita de cinema, tiozão. Realidade, inquérito em ação. Quer censurar nosso som? Vê só o que adianta. Se deixa passar quilos de coca na alfândega, deixa o fuzil chegar na mão dos menor. Depois, não quer que eles cante as letras de cor. Sei que você queria ver a gente lá no Fantástico, pasteurizado, falso, fazendo som de plástico. Inocente como um bigode de leite. Se o rap perdeu o efeito, vira enfeite. É, eu sou inquérito, é sério, não é light. Aí, não pego leve porque a responsa é pesada. Aqui, da ponte pra cá, do lado de lá da avenida, o mar tá bravo, não tem salva-vida, periferia. Quarto vazio e sem ética, sem moradia, sem assistência médica. Tirão da gente tudo que é conquistado. No fim das contas, quem tá sendo roubado? Vem carnaval e vai carnaval, nós dança. Sempre esperei, mas nunca que vem mudança. Por isso, enquanto tiver Sarney, vai ter som pra ladrão. Realidade, inquérito em ação. É som de ladrão, sim, é som de bandido. Então é som de juiz e político. É som de Lala, o som de beira-mar. É som de Maluf e de Escobar. É som de ladrão, sim, é som de bandido. Então é som de juiz e político. É som de Lala, o som de beira-mar. É som de Maluf e de Escobar. Chora mesmo quando vê e treme criança. Que a TV pra você te ilude com falsa esperança de casa própria e outros bens de consumo, pra depois ter que ter lei aprovada por corrupto. Pra ter menor rebelando a fundação casa, porque cansou de ser afogado em meias privadas. E tem como tem projétil resultando o óbito. Tem carnificina a cada esquina nos guetos do ódio. Não vai de chapéu com as novelas da Globo Record. Aqui é cruel e tem quem decepa e mata sem dó. E joga álcool, risco, fósforo e vê o verme na banheira com o ácido derreter. Cês não queria? Então repensasse antes de Godzilla decepando nos parques. Cês riram enquanto que riram com dinheiro nas meias. Pareciam apóstolos orando na Santa Ceia. Se tem inspiração, aqui é crua realidade. Já sabe, meu lindo, que o céu é bandido e não tem genuidade. E na verdade, quem é que se importa se é da Bolívia ou Colômbia? Da onde que vem a coca, pra onde vai as crianças? Da onde vem os armamentos no país da intolerância? É carnaval no parlamento, então não pede censura. Se não é nós que criamos, polícia corrupta na rua matando os manos. Cê não vê que não é sumário de ficção, vocabulário é som de ladrão. Não aprendi a gostar de carro nas cartas do super trufo, nem no banco imobiliário. Meu desejo de ter lucro foi nos guetos mesmo, convivendo com 5, 7 e 12. Pois desde cedo vi no espelho que o crime não é doce. Se tem Maluf, tem som pra ladrão. Realidade, inquérito em ação. É som de ladrão, sim, é som de bandido. Então é som de juiz e político. É som de Lala, o som de beira-mar. É som de Maluf e de Escobar. É som de ladrão, sim, é som de bandido. Então é som de juiz e político. É som de Lala, o som de beira-mar. É som de Maluf e de Escobar.